BLC3, Ciência no Interior, um programa na Rádio Boa Nova em parceria com a BLC3, Campos de Tecnologia e Inovação, às terças e sextas-feiras, às 19h, na Rádio Boa Nova e em radiobonova.pt. BLC3, Ciência no Interior. Olá, sejam bem-vindos a mais um Espaço BLC3, Ciência no Interior, um programa que acontece aqui na Rádio Boa Nova, numa parceria com a BLC3, Campos de Tecnologia e Inovação, localizado em Lagares da Beira. Hoje, para a conversa, temos como convidada Carla Miranda, de Lagares da Beira, que saudamos. Olá, Carla, seja bem-vinda à Rádio Boa Nova e ao Espaço BLC3, Ciência no Interior. Olá, muito boa tarde, Liliana. Desde já agradeço a presença aqui na Rádio Boa Nova. Carla é de bem daqui de perto, portanto de Lagares da Beira, tem 32 anos, não é? Exatamente. E formação em Engenharia Química. Exatamente. Fale-nos um pouco daquilo que foi então o seu percurso escolar, académico, e a forma como chegou à BLC3. Sim. Então, pronto, eu sou de Lagares da Beira, saí basicamente da minha terra natal para Coimbra para continuar os meus estudos. Tirei então um mestrado integrado em Engenharia Química, pelo Departamento de Engenharia Química da Universidade de Coimbra. Entretanto, tive que começar a trabalhar juntamente com os estudos, fui trabalhadora de estudante até ao final do curso. A uma dada altura, conheci a BLC3 primeiro porque já era de Lagares e tinha uma ideia, não conhecendo por dentro. A uma dada altura saíram os chamados estágios de verão. Eu verifiquei que na lista de candidatos aos estágios estava a BLC3. Então, Carla, só para percebermos, sempre teve o gosto por esta área quando andava então na escola, ainda mais jovem, já tinha este gosto da engenharia química? O que é que a fez seguir para esta área? Mais ou menos, sou sincera, quando estava ainda aqui a terminar o secundário, a minha ideia era a área da saúde. E sempre fui com aquela ideia da área de saúde. Portanto, ser médica ou enfermeira? Não, enfermeira, mais enfermeira. Depois comecei a ver cursos e coloquei outros cursos na candidatura. Portanto, na hora de concorrermos ao ensino superior, havia vários campos para preencher, não é? Exatamente. Acabei por mudar um pouco a minha ideia e então fiquei colocada em Engenharia Química. Em Coimbra, portanto, em Coimbra. Que é perto, portanto, o seu distrito. Exatamente. E então seguiu esta via. Ao frequentar a licenciatura e depois o mestrado integrado, sentiu que de alguma forma se identificava com aquela área e que não estaria assim tão desviada daquilo que era a sua ideia inicial? Sim, aos poucos comecei a gostar muito, ainda por cima porque a engenharia química é uma área muito abrangente. Então dá para trabalhar tanto em indústria como na parte de investigação, como tem sempre um bocadinho também da área da saúde. E então eu pensei, pronto, então é isto que eu quero. Uhum. Porque tem a parte de ciência, investigação, tem um bocadinho de tudo o que eu gosto e que ambiciono. Então acabei por continuar portanto, e terminar. E terminou os seus estudos que tinha a Carla quantos anos? Foi há bem pouco tempo. Há pouco tempo? Sim, então eu entrei na BLC3 em outubro de 2018 e defendi a minha tese de mestrado no dia 28 de setembro. Portanto, foi acabar a tese de mestrado e entrar na BLC3, basicamente. No entanto, ainda tinha duas disciplinas ainda para terminar, que terminei há bem pouco tempo. Portanto, já terminei ali um bocadinho em suspense, porque também trabalhava altura, não é? Sim, tive que fazer algumas paragens mesmo para trabalhar. O que é certo é que conseguiu cumprir esta meta da sua formação académica e acabou então por ingressar na BLC3, bem pertinho de casa, não é? Exatamente, portanto, em casa. Foi admitida no âmbito de candidaturas que estavam abertas, foi assim? Sim, exato. Na altura, para que área? Pronto, eu na altura ainda estava a terminar a tese de mestrado. Foi por um acaso que eu via as bolsas de investigação e chamou-me a atenção porque era na área da biotecnologia. Ainda por cima era acerca de investigação na área de micologia, ou seja, produção e investigação de cogumelos. A minha tese de mestrado estava a ser um bocadinho baseada nessa área também, na micologia, em parceria com a área da saúde. Então estava tudo a ir ao encontro umas coisas das outras, não é? Exato, foi. E então eu pensei, bem, eu ainda não terminei, mas vou tentar e vou-me candidatar. E pronto, e acabei por ficar colocada. Uhum. Portanto, e de lá para cá, como é que tem sido o seu percurso? Ou se nos quiser explicar um pouco daquilo que é a sua função na Belcetriz, o que é que lhe está, de que é que é responsável? Sim, então basicamente eu sou técnica de apoio e suporte à investigação. Basicamente dou um pouco apoio a todos os grupos da BLC3, no que for necessário no momento. Além disso, dou também apoio para uma spin-off da BLC3, que é a Micnatur. Uhum. Aí trabalho com um grupo de investigação. E basicamente as minhas funções, além de dar apoio nas diversas funções existentes, estou neste momento mais focada na parte de produção de cogumelos saprobios. Que isso pronto, é? O que é isto dos cogumelos saprobios, este nome pomposo? Então os cogumelos saprobios são aqueles que se alimentam da matéria orgânica da nossa natureza. O que nós fazemos é recolher a biomassa lenhocelósica da nossa região, de alto valor acrescentado. Produzimos os substratos para os cogumelos. Posteriormente, e quando é a altura de colher os cogumelos, colhemos, levamos para o laboratório, retiramos as suas sementes. Depois há um crescimento, que é o chamado micélio, e assim podemos inocular os sacos de substrato que já temos. Este processo é muito vantajoso, porquê? Porque nós, ao termos esta colheita anual, é algo que nós vamos tendo sempre produção ao longo do ano, porque nós vamos repicando este micélio constantemente, então é ótimo porque a nossa produção não para. Uhum. Estamos sempre continuamente a produzir. Portanto, vocês produzem cogumelos ou produzem os sacos, não é? Porque julgo que é em saco com o substrato e depois o cogumelo inoculado. Dali, exatamente. Ou seja, da BLC3, o que é que sai? Sai mesmo os cogumelos. Sai mesmo os cogumelos. Sim, exato. Portanto, e já numa quantidade ou num volume considerável ou ainda numa fase inicial de pouca expressão? Então, neste momento, graças a Deus, já temos uma escala um bocadinho maior. Começámos a produzir há cerca de 2 meses numa nova estufa, em grande escala. E agora já começamos a ver alguns resultados que nós queríamos. Isso no âmbito da spin-off Micnatur? Sim, exato. Uhum. E essa estufa é localizada na BLC3? É na BLC3, sim. Uhum. É da BLC3. Pronto, inicialmente ainda estamos em fase de estudos, em fase inicial, mas pelo menos já vimos algo a acontecer. Muito bem. E esses, portanto, os cogumelos são para alimentação, não é? Mas sim. Não só, ou é basicamente para a preparação alimentar, para a gastronomia? Qual é que é a finalidade dos cogumelos? Sim, pronto. A ideia inicialmente é verificarmos o valor nutricional dos cogumelos. Temos várias espécies, todas comestíveis. Além disso, e como penso que sabem, os cogumelos têm propriedades muito boas para a nossa saúde, a nível de polissacarídeos e compostos fenólicos, que é muito bom para a atividade antioxidante. Ou seja, acaba por retardar ali o envelhecimento das pessoas, ajuda? Sim, sim. Ou pelo menos torná-las mais saudáveis. Exatamente, retardar ali um bocadinho o envelhecimento, sim. Neste momento ainda não comercializamos, mas sim, a ideia é essa. Ainda estamos na fase de estudos e ver quais são os melhores, quais têm o maior rendimento, melhores propriedades. Para posteriormente, sim, será... Ah, ainda estão então na fase da investigação. Sim, mas sim, já na fase final, poderemos dizer, mas ainda na fase de investigar. Exato, exatamente. E de, se calhar, melhorar, não sei. Sim, sim, a produção, porque ainda há sempre coisas a melhorar. A produção dos cogumelos. Portanto, a Carla faz parte então desta, está, ajuda também nesta spin-off e presta também apoio às outras áreas de investigação. Carla, imaginava, sendo de Lagares da Beira, poder estar a exercer este tipo de atividade na sua localidade? Vou ser sincera, não imaginava. Há alguns anos atrás não achava que seria possível eu voltar a Lagares da Beira logo após terminar o curso. Pensei que ia parar a outra cidade, não voltar à minha terra natal. Ou seja, mal entrou na universidade, certamente logo pensou que Lagares era para visitar ao fim de semana, não é? Exato. Para ver a família. Ver a família. O que é certo é que acaba por ser no interior que a Carla encontra um lugar para exercer a sua formação e num local como o campus de tecnologia e inovação que é a BLC3. Sim, foi algo muito bom para a região. Acho que fazia falta um campus de tecnologia deste calibre, é verdade. Não havia muita indústria aqui. Para a área de engenharia química, temos alguma indústria aqui em Oliveira, mas não é muita. E ainda por cima na área de investigação, que era algo que eu passei a gostar. Não que gostava inicialmente, mas que passei a ter algum gosto após fazer o estágio na BLC3. Porque a investigação é andar sempre à descoberta, não é? Exato. É sempre tentativa e erro. Exato, e ter ali trabalhos de aperfeiçoamento, não é? Do sim, produto final. Sim. A Carla, portanto, acompanhou todo este processo da BLC3, desde que esteve aqui instalada na zona industrial até que foi ocupar as antigas instalações da Acibeira em Lagares da Beira. Na altura, não sei se estaria a estudar quando aconteceu essa transição. Está. Mas de qualquer modo, portanto, já disse que não esperaria que o seu futuro passasse por Lagares da Beira, o que é certo é que passa. Também por Lagares da Beira tem a oportunidade de privar com outros investigadores jovens e de outros pontos do país que estão a trabalhar exatamente. Na BLC3. Sim, isso é muito bom, é que realmente a BLC3 tem além das infraestruturas que são muito boas, dos equipamentos que possui, tem a trabalhar para eles uma equipa muito jovem, dinâmica, que vê-se que não têm medo de pegar num novo projeto e ir para a frente e tentar, e que às vezes, normalmente, até têm saído umas boas ideias de negócio e vantajosas. Uhum. Para a nossa região. Como é que perspectiva o seu futuro, Carla, uma vez agora na BLC3? Portanto, ainda está no processo de bolsa de investigação. Sim. Que tem a duração de... Tem a duração de um ano. Termina em outubro. E depois, como é que será o seu futuro? A ideia é continuar pela BLC3? Tem outras perspectivas que possa partilhar connosco? Pronto, então é assim, a bolsa é de um ano com probabilidade de prolongamento. Não sabemos o futuro, não é? No entanto, neste momento gosto do que faço, gosto de trabalhar na BLC3, gosto dos grupos de trabalho com quem contacto diariamente. Neste momento digo sim, gosto de estar aqui, quero estar aqui. No futuro, pronto, eu gosto um pouco de pensar a curto prazo. Viver agora, o dia, não é? Exatamente. Viver cada dia, porque nunca se sabe o amanhã. Exato. Mas de qualquer forma já ficámos com esta convicção de que gostaria e de que teria todo o gosto de continuar na BLC3, não é? Carla, muito obrigada por passar aqui pela Rádio Boa Nova, dar conta do seu testemunho, da sua experiência na BLC3. Certamente que continuará em contacto com outros colegas com que estudou em Coimbra. Quando lhes fala da BLC3, acredito que lhes cause alguma estupefação por Sim. se calhar ficarem um pouco incrédulos por a Carla ter aqui bem perto da sua residência um local onde exerce um trabalho de investigação. Sim, costuma exato. Conversar com eles sobre isso. Eles fazem perguntas e acham, perguntam assim, mas então o que é que fazem lá? E eu explico um pouco, eu disse, mas realmente isso é muito interessante. E sabiam que eu antes até dizia que não existia muito emprego aqui, mesmo na minha zona. E agora sim ficam até entusiasmados, alguns deles, por saber mais. Já algum veio visitar a BLC3? Já. Na altura, quando eu fiz o estágio de verão, vieram mais duas colegas, porque eu falei, eu vou fazer estágio na BLC3, elas perguntaram, então, mas explica-me um pouco, e depois acabaram elas também por fazer uma candidatura à parte para fazer o estágio e vieram também. Também fizeram estágio sim, consigo? Sim. Muito Sim, bem. Fizemos as três. Muito bem, então até correu bem, não é? Sim, exato. Muito bem. Carla, muito obrigada mais uma vez então por ter vindo à Rádio Boa Nova a dar conta então das suas funções na BLC3, também nos deu conta daquilo que tem sido o seu percurso, desde jovem até enverdar por esta área da engenharia química. A Carla, que até queria ser enfermeira, agora olha, investigadora na BLC3, aqui em Lagares da Beira. Muito obrigada, Carla, espero vê-la em breve. Da minha parte, da nossa parte, é tudo por agora. Até ao próximo programa. Obrigada. BLC3, Ciência no Interior, um programa na Rádio Boa Nova em parceria com a BLC3, Campos de Tecnologia e Inovação, às terças e sextas-feiras, às 19h, na Rádio Boa Nova e em radiobonova.pt. BLC3, Ciência no Interior.